Medley Sieranda, voix 2. Posez-y la touche, abrir os olhos e os braços, Sieranda, pra virem os barcos, vem que vai balançar com tu.